Brasil para 500-008. Estabilizado, posto lá que o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, Tom Rio, 9895. Gol 9280, desça para 2000 pés, que negando 008, autorizado final IRS. 2000 pés, 008, reportará estabilizado, gol 9280. 627 para o táxi, está com 68 de POB, com 4 horas e 10 de autonomia, alternando o Recife. 0008, reporte baixado e travado, o vento precheque 090 graus e no 0189. Estamos no Lúcio, vamos lá, final, frente. É o pátio principal. Índia Alfa, quando pronto, torre 1895. Grato 5627. O meu papai Juliette acione o código transponder 0224. Autorizado, desejo 2500. Aqui é o Delta, através do Iguaçu, 500. Aqui é o Delta, estabilizou Rio no 895. Salvador, muito boa tarde, Chané 6321, ponte 62, puxa acionamento. Autorizado, seu Vitória, que seu Chané 6321. Valeu, obrigado. Um minuto do Vitorão. Gente, como é que é o Delta? Reporte no farol de telefone. Delta, reportada. Passagem ao externo, contra embaixado, checado, estamos no Lula. Batango Juliette, Tango Zulu, informa o tráfego à sua esquerda, um Sikorsky a 500 pés, interfere com a aproximação, tá livre o pouso, pista na 0, vento 1, 00 graus, 159. Ok, me pouso na 0, Tango Zulu. Torre o trip 5627, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, mantenha o ponto de espera, trip 5627. Manterá. Já se avisou com o tráfego na final da 10? Ainda não. Confirma, já passou aí o automático? Já passou sim. Já pode avisar o começo, mas é cuidado. 075, desse para 2 no pé, que é legal no 008, autorizado final IME. 2000. No 008, vai passar a chave no 075. Mike, S-Delta está visual com o aeronave na final. Mike, S-Delta, ciência. A retaguarda do mês está autorizado. Reporte na final da 07. Vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, que negar 1-0-0-8. Delta, reportada na final da 1-7. Ficou 627, após o tráfego na curtíssima da 10, ali mantém, 5-0. 7 também com o tráfego, após a passagem do mesmo ali mantém, 5-627. Para o colo, vamos passar o hotel, Rocha Lula. Confirma até o Rocha Lula? Para o colo, pega para o centro norte aqui, para passar 7 milhas. Gente, até o Rocha Lula. O decolado é o 4-9. Prossegue agora com a Copa do Litoral, norte, é isso? Comprou, vai ficar no litoral norte. Gente, comprou do litoral norte, mantenha a minha escuta aguardando transferência, ou até a Vasco Azul. A escuta da torre aguardando transferência, ou está passando o tráfego? Juliette, Tango Zulu, no solo 50, direita com solo 1, 2, 1, decimal 9. 9280 no localizador. 9280, chamitou, Rio, 9895. Ouro, 9895, 9280. Oi, Salvador, boa tarde, gol 9280, estabilizado. Tripe 5627, vento 090 graus, 159, só autorizado a decolagem, pista 90. Decolagem autorizada, Tripe 5627. Gol 9280, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Aguardando, gol 9280. Requesta delta, cheque o trem, livre pouso, pista 97, vento 100 graus, 159. Delta, checado, passado, checado. Confirma pra gentileza que a atitude está mantendo? Confirma pra você. Qual atitude está mantendo o ATV Azul? Agora 610. Ok, gente, graças. Taxi, Oceané 6321, 123 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando Goiânia. Confirmando 123, tá bem? Isso. Gente, Oceané 6321, vai ficar atento, Charlie 402 vai ingressar no pátio e livrar para o pátio 3. Atento ao tráfego, prossegue via pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste 10008, uma boa tarde. Está visual com tráfego, após pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, 18, 95, com 1008, Oceané 6321. Gente, o prossegue litoral norte, 500 pés, confirme o destino. Salvador, TAM 3155. TAM 3155, informação em curso Tango, ajuste 1008, pronto para cópia. Pronto para cópia, gostei. TAM 3155 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Upperslow 44. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Na saída da EL, Leda, após Leda, direto Eudes. Controle em Salvador, 119.8, torre 18.95. Aciona 5014, TAM 3155. 340, Pernulo 44, da Euleda Eudes, 10, curva direita, 119.8, 118.95, 5014, Altan 3155, está no gate 5 para pushback e acionamento. Sim, Altan 3155, chame pronto para pushback e acionamento. Camará, então. Sola 54, autorizado o táxi até o 44 no corte de Peixe Lixo. Erra, papá, prossiga. 380 no Sola 54, direita via Fox, chame Sola em 121.9. Direita, Fox 219, 192, certo. Salvador, muito boa tarde, Atenar 6321, ponte espera 10, pronto. Boa tarde, Atenar 6321, ali mantém o 10. E mantém o 0, 6321. 96, boa tarde, Atenar identificação, se tiver condições, aproveita 1, desce para 3, no 10, e negar no 001. Toda 31, 001, não, 0, 1. 1008. Decolagem, vento 080 graus, 1009. Ali decola 10, Atenar 6321. Alfa Juliette, peguei 1 no 1, 9280. Fox, Serra Papá, prossiga. Fox, Serra Papá, confirme apenas a quantas milhas está em Salvador. Fox, Serra Papá, prossegue via litoral, reporte direção na CTR. Chame Torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, 1-0-7-5. Torre, 1-0-7-5, passar travado no X-Ray, desvolve. Tarde, 1-0-7-5, continua aproximação, guarda que está livre, quem negar, 1-0-0-8. Guarda que está livre no 0-0-8, gol 1-0-7-5. É, sabe ver aí pelo radar pra gente, se a gente já, nessa posição que a gente tá, se a gente já passou a Praia do Forte? Ainda não. Ah, então tá bom, grato, obrigado. A 075, pista livre, pouso autorizado, 0090 graus, 179. Livre pouso na pista 10, gol no 075. Poxa, 6321, decolada 57, contra o V3, Flare 1, 9, 8, bom dia. 35446, reduce speed 2109. 22-2109, 35446. Salvador, boa tarde, GNR 6321, transfere na Arbor. 3155. 3155 autorizado, chame pronto para o táxi. Chamará. Azul 4198, informação em curso tango, ajuste 1-0-0-8, pronto cópia? Afirmativo, pronto cópia. Azul 4198 para Confins, nível 340, autorizado via Up Azul 16. Decolagem na pistão a zero, com primeira curva à direita, na saída da El, após da El Leda, após Leda direto bridge. Controle Salvador, 1-9-8, torre 1-8-95. Aciona 5041, azul 4118. Gol no 075, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, tá Juliette, gol no 075. Southbound, maintaining 2500 feet, P, Papa 28. Roger, that will be a 10-355-446, and we have TCAS contact. Ok. Bono 396, desça para 2000 pés, 1008 ajuste, livre sinal elétrico, tem reporte estabilizado. 755 no ILS. 755, torre 118-95. 295, 755, boa tarde. Xaner 6321, não autorizado girar teléfono. Telefona pronto, obrigado, Tere. Sinal da 10. Boa tarde, 1755. Assina aproximação, reporte baixado de travado. Renegar 1008. A gente vai reportar. 7. 5627, está passando através da Praia do Forte. Ah, muito obrigado. Obrigado. Fox Serra Papá, prossegue para o controle. Livre início do táxi, vai aguardar a retaguarda do Gol para prosseguir. Salvador ou Irma? Salvador, boa tarde, na 327, Fox Serra. 3217, aciona identificação, desça para 4 mil pés, chega da bomba. 4 mil na bomba, 3217. Aeronave que sobremodulou o TAM, pode prosseguir? Missão? Gente, Gol 1755, vento em Salvador, 090 graus, 1 na meia de nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no zero, 755. Tip 5446, descent to 3,000 feet, NH1008, reduces speed to 1,900 knots. Further, clear down to 3,000 feet. 4,000, correction. Feet. 5446, cleared 4,000 feet. Clear 4,000 feet and speed 1,900 knots, that's correct? Yes, it's correct. Alright, thank you. Papai Juliette, desça para a altitude de tráfego, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor de Vera Cruz, sem frequência livre. O 75 ingressa via Juliette, gate 09. Juliette para o 09075. Right heading 160. Right heading 160, clear down to 4,000 feet, 35446. Controle. Prossiga, 5627. Autorizado da presente é pro Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362, grato. Trip 5446, it's clear, now descend to 2,000 feet, NH1008, report established on localizer course. Clear down 2,000, report established, trip 5446. Está no posto do localizador, 9396. Bono 396, completa final, chama Torre Salvador, 118.9. 118.9. Boa. 4 horas e 7, eu tenho na Galeão. Sam 3155, táxi via Pátio Uno, Indy e Alfa. No ponto de espera da 10, Torre 18, decimal 95, ajuste no 008. Tenha uma boa tarde. Gente, Pátio Indy Alfa, 18.95. No ponto de espera, é o TAM 3155. O Juliette Tango Zulu, seguindo o Airbus Latam, prossegue após via Pátio Uno, Lima, Mike, na Quebec, chama para o cruzamento, Juliette Tango Zulu. Juliette 5446, it's cleared into 2000 feet, KNH 1008. All your data 35446 is we have fully established on localized course. Okay, stand by to transfer communication, say 5446. Stand by to switch for frequency 35446. 9:30, avistado, boa tarde. Está livre, vento 1,00 graus, 159, pouso autorizado. Repouso a 10, 5627, MRC, 1,26,85. 2685, muito obrigado, senhorita. Por nada, bom voo. Bom, mesmo. Tá 3155, pronto. Boa tarde, mantenha ponto de espera, 3155. Mantendo ponto de espera, tá 3155. 217, controle. Pode pegar. Tem condições de voar duna, tá presente? Boa duna, desça para 3.000 pés, ajustado 1.008, aguarde o vetor final para o localizador. Seguindo como número 2 na solicitação, tráfego número 1 agora passando duna. Atente, voa duna, com 1.008, registra para 3.000, número 2 na frente. 35446, contact não Salvador, tower frequency 118.95. 118.85, 35446. 95, 19.5. 19.5, thank you, muito obrigado, até a próxima. Até. Juliette Bravo Delta foi autorizada a descida para 3.000 pés, ajustado 1.008. 3.008, Bravo Delta. Torre Salvador 35446, estabilizado o localizador e o glide. 35446, continua a aproximação, aguarda a pista livre, que negar 1008. Guardando autorização de pouso, 35446. Doutor de Salvador, papapapá, papá, papá, papá. Observa, papá, prossiga. Corredor Interlagos, o papapapá, papá, papá. Observa, papá, reporte no ideal de descida ou na rotatória. Lamento, Juliette Sanglu, táxi até um pátio 5, estacionar por frequência livre, uma boa tarde. Reportar ou no ideal de descida ou na rotatória. Já tá avisou com a nossa sede? Avisou com o aeródromo, o papapapá, papapá, está se aproximando pelo seu setor nordeste. Gente, Fox Serra Papá tem o contato radar com o seu tráfego. Está presente, seu chame Torre Salvador 11895 para receber instruções para ingressar no circuito de tráfego. Ciente. Bom, 396, táxi Alfa Juliette, gate 08. Estado 35446. Botão 3155, após o pouso do ATR na final da 1-0, ali mantém, final 0. Gente, após o 33155, ali mantém. Renateira! Barleta. Torre Salvador, é o papá, papá, Fox é papá. Prossiga para a torre, Fox é papá. O Fox é papá, está aproximando pelo setor nordeste, para o pouso do hangar da Polícia Federal, corredor Interlago. Confirmando o pouso aonde? No hangar da Polícia Militar da Bahia. Ok, reporte, a atenção é direto para o pátio ou aproxima para 17? Atenção é aproximar direto para o pátio. Gente, reporte no através norte da torre, o Fox Terra Papá. Gente, reporta lá através norte da torre. Papa tráfego ajustado, autorizado aproximação direta para o pátio do Graia, o vento 090 graus, o nome é 12 de nós, reporte no solo controlado, Fox Serra Papá. Ciente, o Fox Serra Papá reportará no solo controlado. Afirmativo, ali mantém, 3155 da tarde. Juliette Bravo Delta, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite será o localizador. Somente para informação, tem tráfego agora 10 horas, 5 milhas no rumo nordeste, com 1.800 pés, o tráfego do Whisky Kilo Zulu, a pausa 3 4. Juliette Bravo Delta. Ok, está autorizado. Aproximação para a pista 97, o vento 090 graus, no meio de nós, reporte no solo controlado, pode ser a papá. Reportará o solo controlado, papá, papá, papá, papá. 3217, desça para 2, meu pêndulo ajustado 1008. 2008, tá 3217. Na 3155, vai ter Salvador 090 graus, no meio de nós, com sua sustentação. Decolagem autorizada, decolagem autorizada, tá 3155. 446 vai prosseguir via Alfa e Juliette para o gate 3. A taxa Kilo agora está fechada. Alfa Juliette para o gate 3, o 5446. Confirmando posição 3 do pátio 3. Posição 3 do pátio 3, o 5446. NR6314, não escuta? Confirmando o nível autorizado 280. São 3217 para o localizador esquerda 160. Esquerda 160 para o lock, o 3217. Clip 5446, confirmando a posição no pátio 4, será agora, confirmando o pátio 3, será agora posição 4. Rafael recoordenou a posição 4 do pátio 3. Ciente, o trip 5446, agora posição 4 do pátio 3. 5446 da tudo. Matando Juliette Bravo Delta para o localizador direita 070. Direita 070, Bravo Delta. Centro de Salvador é o TAN 3155. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível de voo 340. Na presente voo direto Leda, após Leda, Eudes. Muito boa tarde, subindo ao 360, na presente Leda, Eudes, após Eltan 3155. 340, 340, tá 3155. 340, 3155, obrigado. Juliette Bravo Delta, desça para 2000, 1008, ajuste, reporte estabilizado, sinal ILS OK. Bravo Delta. Estabilizou, 3217. Na 3217, complete final, chame Torre Salvador 118, decimal 9. 1895, boa tarde. Boa. Considero seu salas no 4, frequência livre, pode ser a papá. Por gentileza. Ângulo, ajuste 1008, pronto, cópia. Pronto, cópia, 280. 19280, para confins autorizado nível 400, via Zulu 16. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita. Na saída da Euleda, Bridge. Controle Salvador, 119, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5061, voo 9280. Boa noite, Zero, autorizado Confins, no nível 400, apesulou no meio, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, segue bridge, o controle 198, 2 e 1 2, decimal 95, transponder 5061. Correto, chame para pushback sonamento, gol 9280. Gente, 9280. Pushback sonamento, portão 3, azul, 4118. Autorizado, chame táxi, azul, 4118. Chama táxi, azul, 4118. Solo 4118, voltando. Prossiga. Possibilidade, senhorita, de não atrapalhar o tráfego, uma pequena panorâmica, mantendo 2500, até pouquinho além da posição ali da El, por gentileza. 231, descida para 4000 pés, ajustado 1008. Alternativo, respondeu, descendo 4000 com 1008, passaria do Voaduna. Obrigado. Nada. Bilhete Bravo Delta estabilizado, complete sinal Chame Torre Salvador 11895. Gente, muito obrigado, senhor. Kilo Zulu da presente rotatória. Oi, Juliette Bravo Delta. Delta, retire a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Delta. Confirme? Sim, seu solo foi 5-6. Por frequência livre. 1-1-8, na escuta? Na escuta, senhorita, obrigado. Instrução no controle inicialmente, você vai decolar, manter 2000 e chamar o controle Salvador. Muito gentil, senhorita, obrigado. Boa tarde, eu tenho 13. 3217, livrou na sua escuta. Então, 3217, táxi via Alfa, mantendo antes da Juliette. Alfa mantendo antes da Juliette, então é 3217. Bono 925, fazendo identificação, desceu 050, chegada bom. Aeronave acionada 0110 a 1000 pés na região de Interlagos. Está na escuta do controle? Escuta. Até mais que a Zulu é a torre. Três, 1-5-5, chame Recife, 1-3-3, decimal 2-5. 3-3-2-5, tá, 3-9-5-5. Espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-0-8, tenha uma boa tarde. Vinde Alfa, ponto 0, 1895, 9008, 141, 18, obrigado, boa tarde. Cancelando, escuta da torre. Ingresso via Juliette, gate 04. Juliette, gate 043, 3217, tá certo. Tango Whisky, Kilo de Gold, apresenta 00, final 17, reporte na vertical da Enrimar. O QNH 1008, vento para check 1900 graus, 159. Descendo para 2000, 1008 no ajuste, encontrará estabilizado e ele é Sexway 169,18. Tango Juliette, Bravo Delta, seu solo faz 2-1 na direita com o solo agora e 1 no 2-1 decimal 9. Tesca, Zulu, é a torre. Juliette, Bravo Delta, táxi via Alfa, Juliette para o pátio 3. Torre, boa tarde, Azul 41, 18, ponto 0, 9, 0, pronto. Boa tarde, Azul 41, 18, autorizado a linha aérea de colapso, 9, 0, ponto 0, 9, 0 graus, 1, 7, 9. Vem decolar 9, 0, Azul 41, 18. Traça agora do estado, segue trem, pouso pistão 9-7, o vento 090 graus, 9-7 nós. 090 graus, 1-7 nós, 8 quilos Zulu. Completa 1895 a torre, 6912, 18. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 6918, meia milha do externo, trem checado, da 1-0. Boa tarde, Azul 6918, continua a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 1008. 1008, aguarda a pista livre, o 6918. Eu, Oscar, Papa Alfa, prossiga. Tô recebendo sim. Ok. Livre pouso na 10, 6918. Azul 4118, decolado 25, controle transfer 119, decimal 8. 198, Azul 4118, obrigado, boa tarde. Prodo em Salvador, boa tarde, Azul 4198, passa 1600 a 2000, nosso escuta. Azul 4198, contato radar da decolagem 340. Deixa eu pedir para fazer o corredor sinal. Autoriza manter 2000, limite radial 98 de Salvador. Já tem referências visuais do 4198, autoriza 2000, radial 198. Positivo, Azul 4198. Passaria 2231, desça para 2000, 1008, lixo na LST, reporte estabilizado. 2000, 1008, reportado estabilizado, passaria. No 8, no solo 27, direito console 1, 21, 19. Direita, solo 29, 4, 9, 8. Nove no 8 da Azul, livrou a Eco, sua escuta. Azul 6918, táxi Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 01, 6918. Do 4198, controle. A sua escuta, senhorita. Mantenha presente por mais 11 milhas, após vai direto Leda. Muito gentil, 11 milhas após Leda, obrigado. Informação, temos um tráfego na aproximação de Salvador, sentido oposto, posição de correção. Está agora a posição de 1 hora e 16 milhas no rumo este, passando 4.500 para 2.000, um Alfa Tango 72 da passagem. Cara, vamos só 5 milhas para não atrapalhar tanto o tráfego. Senhora, já agradecendo a gentileza. Obrigado. Nada. Bono 925, desça para 4.000, 1.008. 3145, pronto para cópias? 145 para Galeão, nível 380 autorizado, via Pêndulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano, decola da pistola 0 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, Bridge, controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 5077, então 3145. 3-0 Galeão, 3-8-0, via Pêndulo 10. São 3145, correto, chame pronto para o pushback saneamento. Salvador, Gomes, 99, informação Tango, autorização São Paulo, Congo. Bono 399, pronto, cópia? Por favor. Ono 399 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decolagem da pistona 0 com primeira curva direita na saída da Euleda. Após Leda, Bridge, onde intercepta a aerovia Pezulu 16. Até prova até o Zulu, após prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador 119.8, Torre 118.95. Aciona 5065, Gol no 399. Autorizado São Paulo 360. Copa no rota do plano, saída da Euleda Brinde, após a vida pessoal no meio, prova até o Zulu, direto para o rota do plano. Colapista no zero, curva direita. 119.8, controle 2.895, transporte para 5.065, com 399. Vou no 399, correto, chame pronto para o puxar em funcionamento. Tem baixado e travado, que negar 1008. É, a gente passa dentro. E pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, chame para o cruzamento, Juliette, Bravo Delta. P5364, aciona identificação, versão 050, chegada bom. 050, chegada bom. Gol 925, versão para 2000 pés, 1008 ajustes, do sinal LSP, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, gol 925. Infraero que os senhores estão aguardando. Ok, obrigado. Estando embaixo travado, passaredo 2231. 2231, tráfego avistado, autorizado por pistão 1-0, vence 090 graus, 1-612 de noite. E vir pouso, passaredo 2231. Após a passagem do tráfego, tem livre pushback, chame para o táxi, Oceania 6314. Gente, agora o passar de 3402, autorizado, em coordenação com o sol de 9314. Gente, chame para o cruzamento, Juliette Bravo Delta. Salvador, muito boa tarde, voo 9077. Para o Galeão, pronto, cópia. Pronto, cópia, gol 077. Gol no 077 para o Galeão, autorizado nível 360, via Pezulu 10 até Esmap, após prossegue conforme rota do plano de voo, decolagem da pistola 0 com primeira curva direita. Na saída da Euleda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 119.8, Torre 118.95. Aciona 5071, gol 1077. Gente, autorizado 360 para o Galeão via Pezulu 10, Esmap, após conforme rota. Decola da 10, curva à direita, a saída da Euleda Bridge, controle 198, torre 1895, transponda 5071, gol 1077. Gol no 077, correto, chame pronto para o pushback saneamento. Chama não, gol 077. Fala Salvador, boa tarde, gol no 755, autorização com fins com a Tango. Gol no 755, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Vamos 755 para Confins, nível 3. 360 autorizado via Pêndulo 16. Decolagem pistão no zero com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, após Leda, direto bridge. Controle Salvador, 12, confirmando 119, decimal 8, controle. Torre 18, decimal 95. Acione 5101, gol no 755. Autorizado então 360 com 15, a Pêndulo 16, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após bridge. O transponder vai ser 5101, controle 198 e a torre 895, gol no 755. Gol no 755, correto, chame pronto para o pushback, acionamento. Câmara pronto, gol no 755. Fala o gol 9280 no 11 para push, acionamento. Gol 9280, coordenando que pediu solo, tem um Airbus da Bianca agora à retaguarda, já precisa iniciar o táxi. Assim que o tráfego livrar, tem livre pushback, chame para o táxi, o gol 9280. Coordenando assim que a Bianca livrar, está autorizado o push, chama para o táxi, gol 9280. O 6314 está com 126 no POB, autonomia de 3 horas e 1 minuto, alternando Recife para o táxi. Chané 6314, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da pista 10, Torre 18, decimal 95, ajuste 1008, uma boa tarde. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, Torre 11895, 1008, ajuste 6314, grato, boa tarde. Solo, passarela 2231, boa tarde. Boa tarde, passarela 2231, prossegue via Alfa. Vai aguardar da passagem ao tráfego Airbus da Avianca no táxi e após ingressar via Juliette para o pátio 3. Após o Avianca, Juliette para o pátio 3, 2, 3, 0. Direita, 1, 2, 5, 5, 1, muito obrigado pela oportunidade que nos deram aí. Uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, quando tiver oportunidade não tem problema nenhum. Obrigado. São 3145 no 02. Aguarde para início do pushback. Coordenando que a equipe de solo vai aguardar táxi do Gol, vai passar a retaguarda e após iniciar seu pushback. Bem, aguardando após a passagem do Gol, guarda na solta de mão. Zona 925, na sala 38, direita, via Fox, chame solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 5364, desça para 2000, 1008, livre sinal LSP, reporte estabilizado. 925, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantenha. Boa tarde, acione identificação. Desça o 50, autorizado a chegada a Mari. Estão na 0, vento 090 graus, 159. Autorizada a linha veiculada no 0763 no corte. 9280, táxi, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 18, decimal 95, ajuste 1008, uma boa tarde. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 1895 com 1008, gol 9280, boa tarde. Alfa Rio Salvador, voo 9280, próximo quarto cara dando 0 para. Oceana 6314, decolada aos 41, controle transfer em 119, decimal 8, bom voo. 198, graças, 6319. Aliário manter, pistão 0. Aliário manter, 0, 9280. 6314, contato canal de decolagem do 280, perfil Momo Flock. Gente, em aceitar agora 280, Momo Flock, Oceana 6319. Decolagem autorizada, vento 090 graus, no 4 nós. 7, alinhar e decolagem para o voo 9280. Chegou o voo 925. Voo 925, ingresso via Juliette, gate 10. Juliette para o 10, ou 925. Oi, 80, declarado 44, ministério de controle agora, 119, decimal 8, bom voo. Gente, obrigado, 198. Boa tarde, igual 9280. Voo 9208, contato radar, decolagem do voo 400, após 2000, direto Leda, após Leda, bridge. Poxa, 2000, Leda, após bridge, 400, 9280. Limpo 01, desça para 2000, PES 1008, ajuste, meio final LS3, posto estabilizado. Limpo 01. Vitor, Mike...